Rádio Manhã Mirim. Muita música e informação sempre ao seu lado. Rádio Manhã Mirim, localizada na Rua Nunes da Rosa, número 70, centro de Manhã Mirim. Uma emissora católica a serviço da evangelização. A Rádio Sociedade, a voz de Manhã Mirim Limitada, nasceu no dia 25 de abril de 1951, na cidade de Manhã Mirim, Minas Gerais, que inicialmente funcionou por meio de alto-falantes espalhados pelo centro da cidade. Seus sócios eram senhores Alair José Dias, José Teixeira Porcino e Odilon de Oliveira Barreto. Em 1955, a rádio teve a devida aprovação e foi instalada como a primeira emissora da cidade, sendo inaugurada em 1957. No dia 3 de novembro de 1969, os senhores Alair José Dias e José Teixeira Porcino venderam suas parcelas particulares para o padre Luiz Bueno dos Santos e o senhor Odilon de Oliveira Barreto, que assumiu o cargo de diretor-gerente da rádio e trabalhou para obter a concessão de autorização do Dentel, órgão correspondente à Anatel nos dias vigentes. Em 1973, foram desmembradas as cotas da sociedade Voz de Manhã Mirim e distribuídas aos seguintes: Odilon de Oliveira Barreto, Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e a Paróquia Bom Jesus de Manhã Mirim. No dia 6 de abril de 1986, a Fundação Bom Jesus foi criada como entidade mantenedora da Rádio Sociedade Voz de Manhã Mirim Limitada, atual Rádio Manhã Mirim AM 780 kHz. Através do consentimento e doação integral dos sócios proprietários, o padre Paulo Dias Barbosa, primeiro presidente da fundação, nomeou o padre José Raimundo da Costa para o cargo de primeiro diretor-geral do Departamento de Radiodifusão. O presidente da República, José Sarney, no dia 20 de fevereiro de 1989, assinou o decreto número 97534, transferindo a Rádio Sociedade Voz de Manhã Mirim Limitada para a Rádio Manhã Mirim da Fundação Bom Jesus. Em 2000, a rádio, dentro de seu projeto de expandir seu alcance, adquiriu um novo transmissor de 10 mil watts, oferecendo o sinal de Rádio Manhã Mirim a municípios de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, passando também a operar numa nova frequência, que antes era 1.510 para 780 kHz. Com esta nova aquisição, a Rádio Manhã Mirim AM passou a ser ouvida em mais de 70 cidades da região. Os desafios continuam e a Rádio Manhã Mirim AM 780 kHz permanece escrevendo sua história, sempre comprometida com a fé, a boa notícia, cultura, formação e informação. E agora, celebrando seus 70 anos, dá passos firmes rumo à migração da rádio AM para a FM. Ela vai se reinventando e fazendo sua história. Parabéns, Rádio Manhã Mirim, a primogênita da Rede Bom Jesus de Comunicação. Rádio Manhã Mirim, 71 anos de história e amizade com você. Olha, a hora são 5 horas mais 30 minutinhos, 5h30, a hora certa, informando o Supermercado Vidal e a Empório Vidal com suas promoções imperdíveis. Você não pode, não deve perder as promoções do Vidal. O pão de forma, olha aquele panko, R$5,99. A paleta bovina, olha, R$24,99. Na promoção do Vidal, você economiza comprando. Comprando barato é no Vidal. A linguiça calabresa, R$19,99. Barato assim é só no Vidal.

30 reais, mas é lá na SA Modas de Manhã Mirim. E vão mandando mais bração, porque o pessoal todo tá assuntando o nosso programa. Ah, tá bem o Lúcio da Laura, lá em Alto Jequitibá. Meu abraço, meu bom dia. Quem anda assim, aí também quem tá nos ouvindo, a Judite Cardoso, né, Judite? Abraço grande a Maria do Didi, também a Zilina. Eita, o Vanderlei, né? Zizi Cota, meu abração pra vocês aí. Seu Hernani e Dona Alessandra, também. Eita, lasqueira, só a Dona Maura tá lá cedinho escutando nós. E vamos trazendo mais moda bonita, Gerardo. Mais um modão no seu rádio. Chegou às 5 horas mais 45 minutos. Serras, pantanais, rios e montes, eu busco a fonte das primícias do sertão. Beirando vales, grotas, gretas, grutas grandes, gritam as gralhas, gratas notas no grotão. Ave Maria, Santa Mãe cheia de graça, passa um vaqueiro a galope com seu berrante na mão. E o gado entende, se aglomera na campina, é a coisa mais divina, é o meu pedaço de chão. E até São Jorge, lá do céu nesse intervalo, chega a espora em seu cavalo, deixa a lua e vem pra cá. É bonito ser do mato, ser da roça, queira Deus que eu sempre possa desta fruta desfrutar. Cortando serras, pantanais, rios e montes, a fonte das primícias do sertão. Beirando vales, grotas, gretas, grutas grandes, gritam as gralhas, gratas notas no grotão. Ave Maria, Santa Mãe cheia de graça, passa um vaqueiro a galope com seu berrante na mão. E o gado entende, se aglomera na campina, é a coisa mais divina, é o meu pedaço de chão. E até São Jorge, lá do céu nesse intervalo, chega a espora em seu cavalo, deixa a lua e vem pra cá. Como é bonito ser do mato, ser da roça, queira Deus que eu sempre possa desta fruta desfrutar. Olha a hora, 5 horas mais 55 minutinhos. Lembrando, gente, que a Zema está com a promoção de Natal imperdível. Isto mesmo, imperdível. Liquidação Zema é naquela área de roupas, né? Mas está uma belezura, muita coisa barato mesmo. É Zema Moda, com as condições de pagamento. Roupas, calçado, perfumes em 10 vezes sem juro no carnê. Isso é na Zema. Aproveite esse finalzinho de ano, as promoções da Zema, gente. Liquidação Zema. É, pode chegar lá e falar, o Bicu tá divulgando aí as promoções. É calçado, perfumes em 10 vezes sem juro no carnê. Isto mesmo. É a liquidação de Natal da Zema. Imperdível. E vamos de modão, né? Mais um modão chegando no seu rádio. São 5 horas mais 55 minutinhos e meio. Grande Deus do infinito, arquiteto do universo, fez um mundo tão bonito, espaço-tempo, céu aberto. Deus eterno tudo vê, vê o bem, vê todo o mal, com poder universal, para Deus tudo está perto. O seu Filho Salvador veio para ensinar, muito amor para nos dar, por nós entregou sua vida. As estrelas na distância, anos luz no firmamento, assistiram o momento da mais triste despedida. Mataram o Filho de Deus. Foi um gesto desumano. Grande foi o desengano. Mãe Maria no Calvário, seu filho tão querido, em sua frente crucificado, ficou seu rosto marcado no santo sudário. Jesus Cristo voltará para seu povo querido. No planalto de Egito se dará confrontação. O anticristo e seu exército no fogo se queimarão. O diabo preso por mil anos no abismo, na escuridão. Jesus Cristo ao vencer vence só com seu poder a batalha de Armagedom. Estrela d'alva misteriosa, o seu mistério está escrito. Você ilumina a humanidade, porque você na verdade é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará para seu povo querido. No planalto de Egito se dará confrontação. O anticristo e seu exército no fogo se queimarão. O diabo preso por mil anos no abismo, na escuridão. Jesus Cristo ao vencer vence só com seu poder a batalha de Armagedom. Estrela d'alva misteriosa, o seu mistério está escrito. Você ilumina a humanidade, porque você na verdade é o próprio Jesus Cristo. Você ilumina a humanidade, porque você na verdade é o próprio Jesus Cristo. Estamos apresentando Saudades da Roça. Detesto ver um cigarro na boca de um chimpanzé. E na boca de um homem, na boca de uma mulher. Detesto ver um cigarro na boca de um chimpanzé. E na boca de um homem, na boca de uma mulher. Eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar. Eu me amo demais, droga que fique pra lá. Eu tô fora, eu quero mais é viver. Eu estou cheio de vida, gente querendo morrer. Onde tem fumaça tem fogo, está queimando o quê? Você está fumegando, está queimando você. Onde tem fumaça tem fogo, está queimando o quê? Você está fumegando, está queimando você. Eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar. Eu me amo demais, droga que fique pra lá. Detesto ver um cigarro na boca de um chimpanzé, e na boca de um homem, na boca de uma mulher. Detesto ver um cigarro na boca de um chimpanzé, e na boca de um homem, na boca de uma mulher. Eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar. Eu me amo demais, droga que fique pra lá. Eu tô fora, eu tô fora, eu quero mais é viver. Eu estou cheio de vida, gente querendo morrer. Onde tem fumaça tem fogo, está queimando o quê? Você está fumegando, está queimando você. Onde tem fumaça tem fogo, está queimando o quê? Você está fumegando, está queimando você. Eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar. Eu me amo demais, droga que fique pra lá. Olha a hora, são 6:07, 6:07. E lembrando que a promoção do Vidal está imperdível pra hoje. Eita, quinta filé, olha que beleza, quinta-feira barato mesmo, é no Vidal, paleta bovina resfriada R$24,99. E tem também na promoção para hoje o pão de forma R$5,99. E não acabou não, é, tem mais ainda, ofertaço mesmo, feijão vermelho São Mateus, 1 quilo por R$6,99. A linguiça calabresa perdigão, aquela grossona, viu, Tonico? R$19,99, baratinho mesmo. Tá, Nestor? Aproveita aí, ó. É, daquela bonita mesmo pro churrasco, né? Desse tamanho assim, ó, R$19,99 o quilo. Mas é no Vidal. Morena, loira e mulata, cai no céu. Eita, modão. Sapateado. Olha, Natal Zema, gente, mas é muita coisa na promoção, Zema. Isto mesmo, roupas, tem perfumes, tudo com aquelas condições de pagamento 10 vezes para pagar. É na Zema, viu, gente? Não perca, aproveite esta promoção de Natal Zema. Eita, trem bom é na Zema. Samba só, cantado só no gogó. E uma inovação muito grande, eita que beleza, lá no Corrego Lajinha, né, senhor Onésio, também o Gilmar, o nosso abraço, eita lasqueira, lá no Rio de Janeiro, tem uma Jacira escutando nós lá, é Jacira aqui e Jacira lá, Luísa, bom dia, Maria Barbosa também está nos ouvindo, meu abraço, Jacira, um bom dia para você e para Luísa, para Maria. Também Elizabeth, né? Eita, o Louro lá no bairro da Penha. Meu abraço a essa galera toda aí. Antônio Russo! Abração, cabra-mão. Meu amigo Bastião Jardineiro, não perde um programa, né, Bastião? Pela porta da eita, lasqueira. Gerardo, mais um modão pra nós. São 6:10. Roupas bonitas e da moda é na S.A. Moda. Com preço baratiquim. Passe na S.A. Moda, senhor. Na S.A. você vai encontrar preço e qualidade. E na S.A. Modas também tem enxoval mais gestante. S.A. Moda tem muito mais pra você. Passa lá e confere, senhor. As rádios Manho Mirim AM e Terra FM apresentam programa Fé e Compromisso. Oferecimento. Olá, que tal? Já conhece Ticas Cosméticos? São 5 linhas para cuidar do seu cabelão. A corda cachos contém 10 óleos do mundo. Cresce e aparece, faz os fios crescerem rápido e fortes. Deleta danos, resolve todo tipo de dano. Desliza liso, faz a escova durar muito mais. E desmaia cabelo, acaba com ressecamento e com frizz. Você encontra nas melhores lojas do ramo. Ticas, beleza sem drama. Mais um ano se encerra. Mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós agradecemos a você pela oportunidade de fazer parte da sua vida. Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Boas festas e felicidades. Uma mensagem da Rede Bom Jesus de Comunicação. Hein, Luísa e Maurílio aqui no Casa Caipira, tá na hora de ir embora, aquele abraço para você, no oferecimento da Janinho Autopeças, Casa do Parafuso, Supermercado Vidal e Empório Vidal e da Copa Café, nossos parceiros aqui do Casa Caipira, desejando, tá? Desejam a você e sua família um Feliz Natal, cheio de muita paz, muitas alegrias, tá? Votos de todos os nossos parceiros aqui do Casa Caipira. Vem aí direto do Santuário do Senhor Bom Jesus, a transmissão da Santa Missa tem um oferecimento do Clube do Ouvinte. E a você, associado do Clube do Ouvinte, Feliz Natal, tá? Para você e para toda a sua família. O nosso muito obrigado por fazer parte aqui das nossas emissoras, ser um membro evangelizador no rádio. Então essa missão sua, essa missão nossa, junto com todas as nossas emissoras e com toda a nossa equipe, nosso muito obrigado por você fazer parte do Clube do Ouvinte. E você que não faz parte ainda, venha fazer em 2023, parte da família Clube do Ouvinte. Venha aí direto do Santuário do Senhor Bom Jesus, a transmissão da Santa Missa. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Um ótimo dia para você. Valeu pelo carinho da audiência. Tchau, tchau, gente. A Rádio Manhã Mirim apresentou o programa Saudades da Roça. Rádio Manhã Mirim, uma emissora da Rede Bom Jesus de Comunicação. Rádio Manhã Mirim, 71 anos de história e amizade com você. Rádio Manhã Mirim, muita música e informação, sempre ao seu lado. Show da Manhã, comunicando Geraldo Júnior. Pois é, com muita alegria, 9:15, no oferecimento do Supermercado Vidal e Empório Vidal, hoje é a quinta filé lá no Vidal. Rádio Manhã Mirim, 71 anos de história e amizade com você. Vocês estão ouvindo Show da Manhã com Geraldo Júnior. A hora do flashback. Flashback. The road is long. A hora do flashback no Show da Manhã. Madrugada, o carro vai suave, vai cortando estrada.